Yeah! por acaso alguém viu uma vampirinha andando por aí? Muito bem, já de volta trazendo o show da Hits. Daqui a pouquinho tem um giro de notícias. Aconteceu aqui, você fica sabendo. O show da Hits. Em Fortaleza são 8 horas e 52 minutinhos. Vamos lá trazer apoio cultural. Daqui a pouquinho estou de volta. Bem-vindo à Rede Hits. Uma rede moderna, interativa, divertida, conectada com os últimos sucessos. Muito mais conteúdo, mais audiência e um time de feras que vai te surpreender. É hora de dar um passo à frente e colocar a sua rádio no futuro. Sabe por quê? porque o mundo é Rede Hits. Apelice já. Olá, amigos e amigas. Você que tem sua rádio, rádio AM, rádio FM ou rádio web e quer ter uma programação eclética, com muita música, informação e muito otimismo, então participe do conteúdo da Rede Hits. Temos programas especiais com preços variados. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e tenha um conteúdo bem divertido, eclético e informativo na sua rádio. O conteúdo da Rede Hits. Temos programas ao vivo de segunda a segunda. Rede Hits, um jeito novo de fazer rádio. Ouça a Rede Hits e as nossas rádios afiliadas pelo aplicativo RádiosNet. Baixe agora mesmo na Play Store e ouça milhares de rádios online e em tempo real no RádiosNet. Apoio Cultural. Empresas que apoiam a nossa iniciativa. Seu notebook, celular, tablet e sua TV está com defeito? Não se preocupe. A Unit Multiassistência está bem pertinho de você. Com o melhor atendimento e um preço bem especial em seu conserto. Das principais marcas de notebooks e celulares, troca de telas e baterias, conector de carga, remoção da conta Google. Venha para a Unit Multiassistência. Informações pelo nosso WhatsApp. 85 99685 3898. E acessórios para seu aparelho celular. Monarca Center. Atendimento exclusivo e entrega rápida. Temos cases originais, carregadores, cabos, fones de ouvido e muito mais. Monarca Center. Serviços de entrega em domicílio e aplicação de película em domicílio. Fone 98565-5312. Conheça a nossa loja online, @ Monarca Center. Trabalhamos com NIT assistência técnica. Monarca Center. Tudo o que você precisa para o seu celular, você encontra aqui. Você já conhece a padaria Daniele? Ficamos na Avenida São Vicente de Paula, 440, na Jurema. Aqui você tem o melhor atendimento e também encontra diversos produtos. Pão bem fresquinho e diferentes tipos de massas, bolos, salgados, caldos, tapioca e muito mais. Então, faça-nos uma visita e confira tudo de bom para você. Padaria Daniele, qualidade e satisfação ao cliente. Geoprojetos. Nós somos um grupo especializado, atuando há mais de 10 anos nos serviços de georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, cadastro ambiental rural, projetos de arquitetura, projetos para regularização e legalização. Responsável técnico credenciado, Claudemir Nascimento, especializado em georreferenciamento e projetos de arquitetura e urbanismo, CREA 1509-048090, PA, CRT02 715-715-4210. E-mail geoedificlaus@gmail.com. WhatsApp 91 98344-2944. Contribuindo para uma cidade mais justa. Geoprojetos. Bateu a fome e você quer comer aquela comida bem caseira e bem típica? Venha até o Espetinho da Sol. Toda quinta-feira, a partir das 19 horas, temos o mais gostoso baião e o melhor espetinho da cidade. E sem falar que temos espetinho de todos os tipos. E no sábado, você não pode perder aquela feijoada bem deliciosa. E no domingo, a partir do meio-dia, opções: panelada, feijoada, gostosinho e muito mais. Então não perca tempo. Faça uma visita agora mesmo ao Espetinho da Sol. Informações pelo nosso WhatsApp 98540-4495. E fale com a Sol. Espetinho da Sol. A qualidade faz a nossa diferença. Mais música pra você. Rede Hits. Está pagando caro na proteção do seu veículo? Venha para LSAT Seguro Mais Rastreador. Você economiza 50% no seguro do seu carro ou moto. Cobertura contra roubo e furto a partir de R$ 59,90 mensal. Se seu veículo não for recuperado, pagamos valor da FIP em até 30 dias. Temos planos de seguro para colisão, incêndio, assistência com reboque quilômetro ilimitado, carro reserva, fenômeno da natureza e muito mais. Saiba onde seu veículo está com Rastreador LSAT, pagando menos de R$ 30,00 mensal. Ligue agora. LSAT Seguro Mais Rastreador. Novo conceito em proteção veicular. 0800 031 2021. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Prep Maraturismo, sua agência de viagens. Viaje com segurança e tranquilidade pela Prep Maraturismo. Minha família cuida da sua família. Informações pelo nosso WhatsApp 31 99822 6490. Atenção, integrantes da segurança pública. Associe-se à CUME, a associação que mais cresce na região de Betim, no estado de Minas Gerais. E venha fazer parte desta família. Você quer muito mais alegria e muito mais animação em seus eventos? Então eu te indico, Festa Top, locação de brinquedos. Trabalhamos com os mais modernos brinquedos infláveis, cama elástica, futebol de sabão, touro mecânico e muito mais. Além de pipoca e algodão doce. Atendemos em Pedreira e região. Informações pelo nosso WhatsApp 19 99971 0477. De segunda a sexta, das 8 às 18, em Pedreira, São Paulo. Rede Hits. Padrão de sinal totalmente digital em ultra estéreo. Todo mundo ouve a Rede Hits. Siga a Rede Hits no Instagram, @RedeHits22. Rede Hits, a rádio que você mais ama. O sucesso está de volta. Rede Hits de rádios está chegando em todo o país através das nossas rádios parceiras e rádios afiliadas. Rádio Ondas Digitais, Piauí. Rádio Cianet, Paraná. Rádio Web Guapiara, São Paulo. Rádio Noroeste 360, Minas Gerais. Rádio Terra Play, Santa Catarina. Rede Hits São Paulo. Hits Rádio Ceará. Rede Mais Ceará. Web Rádio Sintonia São Paulo. Rádio ITV Brasil 100% Gospel Mato Grosso. Unit Rádio BR Ceará. Rádio Voz da Vida Mato Grosso do Sul. Rádio Prep Maré Minas Gerais. Rádio Nova Cedro Sergipe. Rádio RCFM Ceará. Rádio Santa Rosa Web no Pará. Rádio Canto do Beija-Flor Ceará. Rádio Tropical FM Ceará. Essas e muitas outras emissoras formam o grupo Rede Hits de Comunicação. Paloma Crispim, a Bruta de Ibirité. Eu me recuso a acreditar que você se foi. Só caí na real quando lembrei da moda que você compôs. Meu amor, você já dizia: ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Só que eu não sabia que seria por você. Era um sonho de menina te encontrar, te conhecer, mas você se foi e levou um pouquinho de mim. Eu vou me reconstruir, não quero mais desistir. Vou me inspirar em ti, vai ter orgulho de mim. Continuarei a sonhar, os meus planos acreditar que você se foi. Só caí na real quando lembrei da moda que você comprou. Meu amor, você já dizia: ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Só que eu não sabia que seria por você. É um sonho de menina Show da Hits. A apresentação, Rosângela Lira. Muito bem, já de volta trazendo o Show da Hits. Hoje, sexta-feira, 30 de junho de 2023, em Fortaleza, são 9 horas e 4 minutinhos. Daqui a pouquinho eu trago giro de notícias. Daqui a pouquinho. Thank you.

Rosângela Lira. Show da Hits. Rede Hits. Muito bem, já de volta trazendo o show da Hits. Rede Hits e a hora certa. Em Fortaleza são 9 horas e 16 minutos. Eu também estou com vocês todas as tardes, logo após o Gilson Silva, trazendo aí o Forrozão da Lira e às 20 horas, o Hora de Amar. Rede Hits, as melhores músicas nacionais e internacionais, temas de filmes, novelas e as mais belas, lindas traduções. Vamos lá trazer o giro de notícias. Aconteceu aqui, você fica sabendo. Na Rede Hits, aconteceu, você fica sabendo. Agora, giro de notícias. Muito bem, deixa eu trazer aqui um novo afiliado da Rede Hits, é o Márcio Reis, é o diretor... presidente aí da Rádio Terra Play. Muito bom dia. Seja muito bem-vindo aqui à Rede Hits e também o Show da Hits comigo, Rosângela Lira. Olá, Gilmar Silva. Muito bom dia. Eu sou Márcio Reis, diretor Rádio Terra Play. Muito obrigado por fazer parte desta rede, a Rede Hits de rádios de comunicação em todo o Brasil, que tem sido grandiosamente expandida. Muito obrigado pela oportunidade desta filiação. Eu quero agradecer pela audiência que venho tendo logo assumido em Araranguá o primeiro lugar nas estatísticas da rede Hits e também a referente à Rádios Net. Muito obrigado pela esta oportunidade, audiências, agradeço a todos vocês pela audiência que venho obtendo no Rádio Terra Play.online, que vem obtendo bastante audiência, pessoal acesso realmente, pessoal das redes sociais. Muito obrigado pela sua oportunidade, muito obrigado por trazer notícias, informações e também muita música, um show todas as manhãs, todas as tardes, e o anoitecer e o amanhecer. Muito obrigado pela grande oportunidade. Também quero colocar nesta mensagem, viu, Gilson, a gente tem aí no Brasil, nós estamos em 20º lugar, isso é um excelente, excelente mesmo, é uma pontuação muito excelente para uma emissora online, e uma emissora que é recente, tá? Que encontra-se disponível menos aí de 15 dias na plataforma Rádios.net e também rádios.com.br. É com imenso prazer que eu agradeço aí também a equipe da Rádios.net pelo atendimento que tem me prestado. Agradeço também a rede Hits pela a grandiosidade desta rede, tá? Que tem causado muito ciúme entre adversários. Eu digo adversários que não poderia ser adversário, né? Porque todos nós temos a mesma função, fazer locução, levar notícia, levar informação, levar o melhor da música. Essa seria a obrigação de cada um de nós, né? Mas aí ainda existe essa questão aí de adversidade, né? Sermos adversários. Isso não é muito interessante, mas eu acho que deveria ser colocado esta questão em prática, levar a paz e não a desarmonia entre as pessoas, entre locutores, entre jornalistas, entre todas as áreas profissionais. Eu não concordo com esse tipo de coisa. O que me chama a atenção também, Gilson, realmente é comentários que eu venho aplaudindo, pessoas que vêm realmente elogiando a Rádio Terra Play, tá? Em todo o estado de Santa Catarina, hoje nós já somos o quarto lugar, tá? Nós estamos crescendo a dia, nós acreditamos chegar no primeiro lugar no estado ainda, é o que realmente eu pretendo fazer, estamos trabalhando para isso. Eu, juntamente com a minha equipe, juntamente com pessoas como Alci Marcos, advogado, que advoga, que não advoga na verdade, mas trabalha com o jornal O Tempo em Araranguá, Vilmar Silva, que faz todos os dias a participação dos 5 minutos aí com a Rede Hits, que eu também agradeço a ele por fazer parte dessa colaboração, juntamente à Rádio Terra Play, ele que é um baita no repórter de futebol, na verdade. E lembrando sempre que a gente está aí para nós ajudarmos e não para nós sermos estrovados, ou seja, não. Então a gente tem que nós colocarmos e sermos humildes e colocarmos no nosso lugar, colocando sempre nos nossos lugares, devidos lugares. Não tentando crescer muito, mas também tentando manter nós vistos, porque quem não é visto não é lembrado. Esta é a verdade. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço aos ouvintes que têm chegado a nós da Rede Hits, assim também da radios.com.br, como da Radios Net. Agradeço a toda a participação, os anunciantes da emissora, também agradeço a participação de amigos na divulgação, pessoas que têm nos divulgado, que têm nos compartilhado, têm nos curtido, que têm nos dado, têm nos ajudado bastante. Isso é muito importante para o crescimento da audiência de uma rádio, como a Rádio Terra Play, que sempre o projeto sempre foi esse. E agradecemos ao Gilson, agradeço pela oportunidade de estar mandando, e também a oportunidade de estar junto com vocês, estar nesta companhia, juntamente com vocês, da Rede Hits, certo? E não leve em consideração os atritos jogados por pessoas, mas sim, continue crescendo, continue a pessoa que você é humilde, sendo humilde, sendo sincero em todas as tuas palavras. Obrigado e até mais. Agradeço em nome da Rádio Terra Play e também de todos os ouvintes que estão nos ouvindo neste momento. Tá aí então, né? Você ouviu aí o Márcio Reis, o diretor-presidente da Rádio Terra Play. Seja muito bem-vindo novamente aí à Rede Hits de Fortaleza. É isso aí, né? E todas as emissoras, inclusive a rádio dele, está no Radiosnet, é mundial, basta você procurar a sua rádio favorita e ouvir onde você estiver. A Rede Hits de rádios está chegando em todo o país, através das nossas rádios parceiras e rádios afiliadas. Rádio Ondas Digitais, Piauí. Rádio Cianet, Paraná. Rádio Web Guapiara, São Paulo. Rádio Noroeste 360, Minas Gerais. Rádio Terra Play, Santa Catarina. Rede Hits São Paulo. Hits Rádio de Ceará. Rede Mais Ceará. Web Rádio Sintonia, São Paulo. Rádio ITV Brasil, 100% Gospel, Mato Grosso. UNIT Rádio BR, Ceará. Rádio Voz da Vida, Mato Grosso do Sul. Rádio Prep Maré, Minas Gerais. Rádio Nova Cedro, Sergipe. Rádio RCFM, Ceará. Rádio Santa Rosa Web, no Pará. Rádio Canto do Beija-Flor, Ceará. Rádio Tropical FM, Ceará. Essas e muitas outras emissoras formam o grupo Rede Hits de Comunicação. Muito bem, Fortaleza são 9 horas e 23 minutos. Show da Hits, a apresentação, a Rosângela Lira. Vejo fogo na arena,

tiver fim, você vai estar com um cara, um alguém sem carinho. Será sempre um espinho dentro do meu coração. Oh, Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. Eu sei que eu não sou nem você, sempre sonho, mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim. Oh, Ana Júlia. É isso aí, Red Hits, a rádio que você mais ama, 9 horas e 31 minutos. Thank you. Muito bem, vamos lá trazer o último giro de notícias. Aconteceu aqui, você fica sabendo. Na Rede Hits, aconteceu, você fica sabendo. Agora, giro de notícias. Muito bem, golpista de 42 anos se passava por criança de 12 anos. Vamos ouvir essa matéria para a gente entender melhor. Uma estelionatária foi presa suspeita de aplicar golpes em vários estados do Brasil. Essa mulher tem 42 anos e se passava por uma criança de 12 que seria vítima de prostituição infantil e bruxaria. Para dar maior credibilidade ao golpe, ela espetou várias agulhas pelo próprio corpo. Fazia isso para poder pegar dinheiro das pessoas, Renata Igrejas, é isso? Felipe, meu amigo, mais uma vez bom dia para você. Bom dia, todo mundo ligado aqui com a gente no Primeiro Impacto. Eu confesso a você, 15 anos de televisão, acho que essa é uma das histórias mais absurdas, chocantes, impressionantes, complexas que eu já vi. A gente está falando de uma mulher, o nome dela é Amanda Maria Souza Oliveira. Ela tem 42 anos de idade, mas ela já passou por pelo menos 5 estados, toda a região sudeste, parte do nordeste, também Rio Grande do Sul, aplicando esse tipo de golpe. O que ela fazia? Ela sensibilizava polícia civil, polícia militar, políticos, se passando por uma menina de 12 anos. Falava fininho, usava ali uma linguagem infantil, dizia que era portadora de autismo e aí conseguia vantagens. É realmente uma história impressionante. A identidade dela veio à tona agora recentemente, quando ela acabou se aproximando de uma ex-vereadora aqui do Rio de Janeiro, a Renata Magalhães, foi vereadora por Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, veio candidata, inclusive, a deputada federal no ano passado pelo PSD. E ela faz um trabalho social justamente com mulheres vítimas de violência. A Amanda entrou em contato com a Renata, a vereadora, e se dizendo, se passando por uma menina de 12 anos que seria mantida em cárcere privado, estaria sendo sujeitada ali a prostituição infantil e também a rituais de bruxaria. Inclusive, a gente tem vídeos impressionantes em que a ex-vereadora retira grampos que a própria Amanda colocou no corpo, muitos grampos de metal, como se fosse um trabalho, um ritual de bruxaria. E a ex-vereadora Renata Magalhães, ela utiliza um cortador de unha para retirar esses metais. É realmente uma história, assim, escabrosa. A gente nunca viu nada parecido. Ela acreditou, a gente tem a foto aí da Amanda, uma mulher de 42 anos, a gente quer saber como que alguém acredita que essa mulher tinha 12 anos. Enfim, a gente está tentando contato aqui com a ex-vereadora desde cedo para saber como é que ela caiu nesse golpe, outras pessoas também caíram nesse golpe. A questão é que a Amanda Maria já tinha aplicado um golpe em São Paulo, tentado lá conseguir vantagens de políticos. E aí, quando a polícia começou a desconfiar e já estava na mira dela, ela veio para o Rio de Janeiro e entrou em contato, então, com a Renata Magalhães, essa ex-vereadora de Nova Iguaçu, que é amiga da delegada Mônica Areal, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, lá do município de Nova Iguaçu. A delegada, quando foi fazer um pente fino no nome, né, os exames, a gente tem aí, inclusive, algumas chapas de raio-x que foram feitas no hospital, ela se passando pela adolescente, ela usava o nome de Maria Eduarda, uma menina de 12 anos, vítima ali de trabalhos, né, de rituais de bruxaria, tem a imagem dos grampos de metal nesse exame que foi feito no hospital em Nova Iguaçu. A delegada disse que, olha, se passa, a gente está falando aqui de uma golpista que já aplicou aí esse tipo de golpe estelionatária com pelo menos 5, 6 estados aqui no Brasil. Então ela foi presa e vai responder aí por esses crimes de estelionato, falsidade ideológica e falsa identidade, porque ela utilizava nomes diferentes, nomes falsos, em pelo menos 5, 6 estados, Felipe. Ela já está no complexo prisional de Benfica, na zona norte do Rio, deve passar por uma audiência de custódia ainda nesta quinta-feira e aí já está à disposição da justiça, deve para o presídio feminino ali no complexo de Bangu. Mas realmente é uma história impressionante. E a delegada, inclusive, Mônica Areal, explicou pra gente que é o celular da Amanda Maria, nome verdadeiro da estelionatária, foi apreendido e foi periciado. A polícia descobriu que ela chegou a fazer pesquisas ali sobre o autismo, como que as pessoas portadoras do autismo falavam, se comportavam, desenhavam. Então ela criou uma mente perturbada criou uma fantasia, ela criou uma personalidade de uma criança de 12 anos, portadora de autismo, para conseguir vantagens, para aplicar golpes, e não foram poucos, foram pelo menos 5 estados. Amanda Maria Souza Oliveira, de 42 anos, está presa. A gente está acompanhando de perto esse caso, que eu confesso, Felipe, é um dos mais complexos em 15 anos de televisão. Confesso a você, meu amigo. Eu também nunca vi nada parecido, Renata. Mas, ó, a imagem tá aí na tela. Eu queria te perguntar, Renata, a gente tá vendo aqui a chapa do raio-x. Isso aí é de verdade? Essas agulhas estão dentro do corpo dessa mulher mesmo? Sim. Ou o exame é fraudado? Ela tá com a agulha mesmo? Sim, sim. Elas são pedaços de metal, como se fossem grampos, sabe, de grampeador de escritório? Ela mesma introduzia esses pedaços de metal no próprio corpo para se passar ali por uma vítima, né? Uma criança sendo maltratada durante um ritual de bruxaria. Então, é autoflagelação, é uma mente perturbada. Felipe, é uma das coisas mais complexas, mais impressionantes que eu confesso a você, que eu já vi na minha vida. Não, você já viu aquele filme A Órfã? Que era uma menina que fingia que era pequena, mas na verdade era uma adulta. Sim, que... Pois sim, é, tá me lembrando. Sim, exatamente. Coisa impressionante, né, não? É quase isso, é quase isso. Obrigado, tá, Renata? Eu preciso continuar aqui. Agora é impressionante, a gente fica pensando... Sim, sim. Não, a gente olha pra foto da mulher, 42 anos, quem é que acredita que ela tem 12 anos, Felipe? É impressionante. Não, mas assim, ela tem um problema psiquiátrico seríssimo também. Depois de ter aplicado o golpe em tanta gente, essa mulher tem que ser presa, mas tem que ser num presídio psiquiátrico, porque ela própria enfiar tanta agulha dentro dela pra poder, né, se passar por uma pessoa vítima de ritual de bruxaria, misericórdia. Obrigado, Renata. Bom trabalho pra você. Muito bem, o Giro de Notícias volta às 16h e também às 15h com A Tarde é Nossa com Gilson Silva. É isso aí, e às 20h estou com vocês trazendo Hora de Amar, Rede Hits, as melhores músicas nacionais e internacionais. Em Fortaleza são 9h41. Pois está morto do Vietnã.

corazonar. Quiero el corazón. Por siempre tuyo es. Mi cuerpo se da y el alma perdona. Tanta soledad va a hacerme enloquecer. Contaré que es amor, juraré que es pasión. Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré todo emoción. La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé. Y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acabe el placer. Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando. Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando. Y cuando llega el deseo es tu nombre que llamo. Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo. Amor, juraré que es pasión y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré toda emoción. La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé. Y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acabe el placer. Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando. Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando. Y cuando llega el deseo es tu nombre que llamo. Es tu nombre que llamo. Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando. Recordando. Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando. Estoy amando. Y cuando llega el deseo es tu nombre que llamo. Es tu nombre que llamo. Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo. Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando. Usted se me llevó la vida y el alma entera, y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Usted no sabe qué se siente perder, no sabe qué se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe. Usted se me llevó la vida y aquí me tiene. Una roca que el océano golpea, aquí ahí está, pero no siente. Usted no sabe lo importante que fue, no sabe que su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavada en mi piel. Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz, con el sonido de su voz. Usted se me llevó la vida, todas mis ganas, y me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza. Usted no sabe qué se siente perder, no sabe que su adiós fue morirme de sed, que desgarró en este cuerpo su ser. Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz, con el sonido de su voz. Usted no sabe de verdad cómo se llama, usted no sabe cómo he sufrido yo. Usted desvía y su maldad me hiela el alma, llenó mi vida toda de dolor. Lo que es el amor es, usted no sabe. No sabe y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó. Muito bem, você está curtindo o Show da Hits comigo, Rosângela Lira. Vou ficando por aqui, fique agora com a próxima atração. Mas estou de volta às 4 da tarde e às 20 horas. A todos, beijo, tchau, tchau e até às 4 da tarde com o Forrozão da Lira. Tipo que se apaixonava assim. Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim. Eu não pensava que eu seria o sonho de alguém. Agora em meu coração falta o seu amor, falta essa paixão. Eu tenho

Sertanejo, a sua melhor programação, hein? Que tal a sua top companhia no dia a dia, na sua primeiríssima? Daqui a pouquinho tô de volta trazendo mais um bloco. Segura aí! O melhor do sertanejo. Sertanejo Top. E se você pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo? Teoricamente, isso é quase impossível. Com rádio multiplataformas, não tem por que você ficar estacionado em apenas um lugar. Não fique parado. Anuncie no rádio. Todo mundo ouve a Rede Hits. 10:17. É do Brasil, as que marcaram época. Os sucessos de todos os tempos estão invadindo o seu rádio. Avenida Brasil Retrô. Avenida Brasil Retrô. Avenida Brasil. Sou caçador sem caça, sem você. A solidão me abraça. As melhores que marcaram época. Vem com tudo na Avenida! Avenida Brasil! Avenida Brasil! Fácil, extremamente fácil pra você! Avenida Brasil Retrô! Olá, para você desejo tudo de bom. Começando agora mais um Avenida Brasil com a minha apresentação, locutora Patrícia. Hoje é dia 30 de junho de 2023 e nessa data comemora-se o Dia do Caminhoneiro. Parabéns para você que é caminhoneiro, que roda este Brasil todo ouvindo muita música aí na boleia. Vamos curtir então o melhor da música popular brasileira a partir de agora? O Avenida Brasil já está no ar. Aumenta o som e vem curtir mais um programa. Nós tocamos mais, aqui tem mais música, muito mais alegria. Noite azul. Amigos no hotel, muito além do céu. Nada a temer, nada a conquistar. Depois que este trem começa a andar, andar, deixando pelo chão os ratos mortos na praça. Do mercado. Quero estar onde estão os sonhos desse hotel, muito além do céu. Nada a temer, nada a combinar. Na hora de achar o meu lugar no trem e não sentir pavor dos ratos soltos na praça. Minha casa. Não precisei muito além dessa estrada. Os ratos não sabem morrer na calçada. É hora de você achar o trem e não sentir pavor dos ratos soltos na casa. Sua casa. Quero estar onde estão os sonhos desse hotel, muito além do céu. Nada a temer, nada a combinar. Na hora de achar o meu lugar no trem e não sentir pavor dos ratos soltos na casa. Minha casa. Não precisei muito além dessa estrada. Os

Foi Sucesso está no Avenida Brasil. Avenida Brasil.